vamos lá. Atendimento, acervo perdido do podcast, em que eu posso ajudar? Ai, eu quero que você vá mandar esse rapazinho que grava aí tomar no cu. Ele só fala merda. Que? Ai. História da minha vida. Não, é até pior, senhora. Dependendo do horário que a senhora liga, é até pior. Beleza, então se apresente aí, cara. Brunão, ou Bruno Búfalo, o que é que você fazia, o que é que você faz agora? Explique, meu cara. Cara, eu sou o Bruno, eu trabalhava com suporte de TI, né? Que o pessoal gosta de dar aquela botar aquele açucarzinho em cima, fazer umas firulas, mas na real é um telemarketing um pouquinho mais especializado, né? E aí eu trabalhei praticamente a vida toda com essa bosta, até o presente momento que mandei todos para o caralho. Estressa pra caralho o bagulho. Meu Deus, cara, não dá, isso não é vida pra ninguém, bicho. Pô, cara, a empresa que eu tô trabalhando, né, que eu atendo pra um banco, é horrível, cara. Tem nego que liga já 8 da manhã, 8 da manhã você coloca lá disponível, já tem gente na linha e fala, eu tô aqui desde as 6 da manhã, eu falo, minha senhora, a central começa a atender às 8, às 8 da manhã. Aí, cara. Bicho, esse último emprego que eu tava trabalhando pra banco também na madrugada, tá, bicho? Cara, 3, 4 horas da manhã, tem cara ligando querendo crédito, bicho. Querendo entender coisas que qualquer outra pessoa esperaria o horário normal pra ver, tá ligado? Isso é muito bizarro. E tem muita ligação de madrugada, cara. Engraçado é que na central que eu trabalho, já o pessoal, ao contrário, da tarde pra noite, já é mais tranquilo. Agora de manhã, um pouquinho da tarde, assim, um comecinho, já o bicho pega, mas é muito bizarro, porque você não tem nem tempo para respirar, o cara já liga, já desliga, já vai para outro e você fica perdido lá, porque tem que fazer registro de atendimento, cara, é horrível. E o foda, cara, é que tipo assim, justamente esse lance de tu sentar para trabalhar e tu já ter que trabalhar com pessoas na linha ou qualquer coisa assim, é muito estressante, bicho, é muito, muito chato essa porra. E o lance de ter que ficar documentando tudo, né? Aí, não pode ficar muito tempo, às vezes tu pega um puta caso complicado, tu não pode ficar muito tempo porque não pode ter fila, aí é uns negócios muito, muito estressante. Sim, teve, às vezes eu fico, o quê? 30 minutos para registrar uma reclamação, porque lá, por incrível que pareça, eu gosto de registrar reclamação lá, tanto que eu sou conhecido como o menininho da reclamação, que eu pego reclamação... que eu não gosto de banco, só que eu registro de um jeito tão bem elaborado, falando mal do banco, que o pessoal que trata, o setor que trata, as reclamações, fala, não, a reclamação desse garoto aqui tá, ó, maravilhosa. Aí já, cara, manda, despacha direto pro banco. E quando é uma coisa que tu sabe que é recorrente e que o próprio banco não quer resolver, dá mais prazer ainda, cara. Dá mais prazer, tipo, não, velho, bota na justiça, faz os caralho, meu. Sabe, tu só não pode falar isso, mas a intenção é tipo, vai, velho, vai com tudo, eu te apoio, tá ligado? Eu falo com a empolgação, quando ele fala assim, olha, eu vou entrar na justiça, eu tenho que procurar meus direitos aqui, eu falo, cara, vai, por favor, faz isso, na minha cabeça, né? Mas eu só falo, eu só tenho que falar, intencionou, sentimos muito, não sei o que mais, já tá aqui registrado. Caraca, eu tô registrando a tua reclamação aqui, eu tô super preocupado com ela, pode ficar tranquilo. E pior que eu registro lá, que você tem que registrar e ler pro cliente a reclamação. Ele fala, não, tá tudo certinho aqui, você escreveu bem pra caramba. Eu falo, não, muito obrigado, já mando pro setor lá, já despacho pro setor que trata a reclamação. Mas, cara, qual foi o caso, assim, mais bizarro que tu pegou de call center, assim, os casos de call center que tu pegou? Cara, velho, tem muita coisa bizarrona, assim, sabe? Mas um que eu não peguei presencialmente, mas quem pegou foi o meu irmão, foi um cara que ele... Cara, ele assim, ó, ele ameaçou de tudo que é maneira, mas ele tava sendo muito específico nas ameaças dele, tá ligado? Ele, será que eu vou ter que ir na agência X com a gerente X, cortar a cabeça dela e beber o sangue pra vocês terem que me atender direito, cara? Eu juro pra ti, o cara falou com essas palavras, bicho, eu tava do lado. Nossa, velho. E o cara Totalmente alucinado, bicho. Totalmente, totalmente. Porque eu não lembro que reclamação que era, mas ele queria fazer. É porque os caras também, eles acham que tudo que eles querem é tu apertar um botão e tu resolveu, né? Eles não sabem como é que funciona. Então tem os caras que ficam muito pistola. Muito pistola. E tem uns caras que liga para a central e já fala: não, por exemplo, eu tenho que transferir para algumas centrais. O setor que eu atendo, eu geralmente passo para a central responsável e fala: não, aqui me disseram que você que resolve, você vai ter que resolver. Aí eu tenho que, você vai ter que ser maleável, tem que convencer o cara de que você não resolve, o cara todo estressado, te xingando até a quinta geração para depois você transferir. É horrível. Cara, teve uma vez que eu atendo o setor. Eu atendi um setor que era para consultar um X coisa. Aí a pessoa vai lá, eu não posso falar aqui porque já vai ficar entregue, então eu não posso falar porque eu trabalho ainda na empresa, mas enfim, era para consultar X coisa. Aí a mulher: não, tá bloqueado, eu quero que você transfira essa ligação para o Bolsonaro, porque eu sei que foi o Bolsonaro Meu Deus, cara. que bloqueou. E eu sei que vocês trabalham para o governo, eu sei que vocês. Olha, cara, eu tive que Nossa explicar para Senhora. ela que eu não tinha acesso, e ela. Eu tive que chamar minha supervisora. Tive que chamar minha supervisora para poder ela explicar que a gente não tinha o contato do presidente e não podia Me passa transferir. pro Bolsonaro, é foda. Eu vou desbloquear aqui, tá ok? Perdão, vou fazer o desbloqueio agora. Você vai ter seu dinheiro, sim. Não vou desbloquear, tem que se fuder, acabou. Eu vou desbloquear, não, porra. Fala lá com o Paulo Guedes para ter o dinheiro, cacete. Vai pedir pro Lula e pra Dilma. Cara, nesse suporte aí que tu. Eu lembro que tu falou de um site aí que tu fez o suporte. Cara, fala dessa história aí, velho. De novo. Ah, cara, isso aí foi quando eu prestava suporte para uma empresa de hospedagem de sites, tá? E a gente fazia o suportezão básico, só que a ideia era sempre meio que ir além, sabe? Então, tipo, por exemplo, quando tu contrata um suporte, tu só coloca os teus arquivos lá na hospedagem e quem tem que resolver os problemas é tu. Não necessariamente o site da hospedagem tem que resolver os problemas do teu site, né? Até porque é a tua programação, é o jeito que tu fez. Então, tem muitas variáveis aí que a gente não consegue controlar. Mas a maioria dos sites era basicão, tipo HTML, CSS, e era isso, tá? E às vezes, quando dava algum problema, bicho, tu, lógico, tinha que entrar nos arquivos e verificar e a porra toda, tá? Só que a gente hospedava todos os tipos de site, tá? Absolutamente todos os tipos. Então, teve uma vez Já que o tô cara me imaginando. ligou, e aí, não, o cara assim, ó, pra começar, já a voz dele, né, ele: oi, meu nome é Paulinho, meu site não tá funcionando, tem um vídeo do meu site que não tá funcionando. Aí qual que é o domínio, qual que é, o domínio é o nome do site, né, pra gente ver o que que é. E aí, bicho, era um site que era meio. Eu não lembro qual estado que era, mas acho que era Travestis Bahia, alguma coisa assim, tá? E eu trabalhava numa. Tu sabe aquelas mesinha conjunta que só vai a galera botando o PC um do lado do outro, né? Então eu Exato. consigo ver o que que o meu colega tá fazendo e todas essas coisas. Só dá uma esticadinha E assim da cabeça, né, que o cara já consegue ver, né? exatamente. E como a gente tinha que prestar o suporte, e eles avisavam ali, tipo, ó, às vezes tu vai ver e o teu colega tá vendo um site pornô, tá ligado? Então, tenta não dar risada, tenta não alertar desse jeito, porque senão daqui a pouco tudo meu lado começa a rir, eu não vou me aguentar, entendeu? Eu tenho que prestar o suporte certinho. E aí, bicho, era um site só de travesti, cara. Só que era aquele site que, tipo assim, tu entra e a home dele já é, ó, bagulho acontecendo, entendeu? É tipo, É já pau no entrou cu. ali o player já tá ali, tipo, vamos ver logo aqui, você nem precisa clicar. Exatamente, é pau no cu e gritaria total o negócio, né? E aí o Nossa, cara velho. tava reclamando, cara, de um vídeo que o vídeo num banner, ele Ele tocava, só que chegava um momento dele, antes dele acabar, que ele travava. E aí, putz, bicho, aí eu tinha que olhar a porra do vídeo e descobrir o porquê que ele tava travando, cara. Só que aí era um vídeo de traveco se comendo, cara. E eu. Cara, uma pergunta, quanto tempo era esse vídeo? Pra ver Véi, quanto tempo você sofreu? o vídeo tinha uns 3 minutos assim, tá ligado? E Ah, era lá pra finaleira. ainda bem que imagina 30 minutos, sei lá, o cara tendo que analisar 30 minutos. É foda. E aí tô eu bonitinho olhando pra tela do meu computador, num site de traveco, tá ligado? E tendo que descobrir, porque assim, ó, a maioria dos sites, ou tu cria um código que ele puxa um vídeo do YouTube, por exemplo, ou tu sobe o vídeo na própria pasta da tua hospedagem, tá? E é direto. E aí tu tem que descobrir o porquê que ele não tá tocando direito, se é a programação, alguma coisa assim, tá? E bicho, eu nunca me segurei tanto para não dar risada no trabalho, cara. Porque tipo assim, era a voz do cara falando, era eu tendo que ver dois caras se comendo, era muito engraçado, cara. E a E o galera pessoal do meu do teu lado? lado rachando de rir. Cara, veio, sabe quando todo mundo levanta, tipo assim, ah, o que que tá acontecendo? Cara, eles fizeram um muro de contenção do lado do meu PC, assim, ó, que tinha umas 25 pessoas vendo o que eu tava fazendo. Nossa, velho. Mano, agora eu pergunto, esse site não tem um upload do próprio usuário? Era tipo só o cara lá que ia pegava o vídeo bonitinho e colocava no servidor pra upar? É, Tipo, ele fazia isso, tá ligado? Ele era meio que um site de tanto de vídeos de fetiche assim, quanto de acompanhantes. Então tinha vídeo dos acompanhantes também. E ele que nossa, upava cara. tudo, cara. Ele que upava tudo. E era, cara, foi muito bizarro isso, muito bizarro. Cara, engraçado é que eu lá, a gente pega, tipo assim, eu não sei como era contigo, mas lá agora o pessoal surta com os clientes, o pessoal fica tipo, meu Deus do céu, eu não aguento mais esse cliente e tal. Aí, tipo, quando dependendo da bronca que é, quando começa a discutir, o pessoal já fica olhando assim para trás. Você diz assim, só um momento, senhor, você olha para trás para ver o pessoal lá discutindo. É muito bizarro, porque tem umas minas lá que agora não tá aguentando, aí tá surtando pra caramba. Ele não aguenta mais. É muito bizarro. Teve uma vez que eu fui, eu, senhora, então, deseja mais alguma coisa? Ela, não. Aí eu, tudo bem. Aí o banco agradece a ligação, você pode sair o contato. Ela, não. Aí eu fiquei assim esperando ela encerrar a ligação e comendo tempo lá, uns 10 minutos, e ela não encerra na ligação. E eu, tipo, senhora, a Caralho, senhora tem que bicho. encerrar a ligação. E ela, não. Eu tentando insistir. Caralho. Cara, foi muito bizarro isso. Foi muito bizarro, porque é o tempo inteiro a gente tem que explicar pro cliente que não dá para fazer tal coisa. E quando a gente manda o cliente na agência dele, o Nossa cara vira Senhora. bicho. Porque o banco que eu atendo já não é um banco assim conhecido por fazer um bom atendimento, que é o pessoal é tipo fila enorme, é coisa, é muita bizarrice. E principalmente, cara, eu tava, tem uma mina, uma colega de trabalho minha, que ela trabalha no setor justamente da reclamação, que trata a reclamação. Ela fala: sabe o que acontece quando é isso? É, tipo, por exemplo, o cara caiu num golpe de Pix. Ele fez a transferência lá. Se não for, por exemplo, se o cara transferiu do banco que eu atendo para outro banco, o banco simplesmente fala: olha, perdeu. É, Ele só exato. devolve o dinheiro se você, se for do mesmo banco. Tanto que agora o pessoal tá criando seguro Pix agora, né? O pessoal, tipo, ah, se você fizer a transferência errada, a gente cobre aqui. Os caras estão arrumando uma forma de lucrar com isso, é muito bizarro. E É, cara. quando tem caso de distrato na agência, por exemplo, aí fala assim: olha, funcionário tal me distratou, eu pedi para ele fazer tal coisa para mim. Aí o pessoal do banco fala: olha, você vai tirar essa parte aqui da pessoa que distratou e você vai mandar para o setor do serviço que a pessoa queria, é o serviço. Mano, a canalice, quando você vê por dentro a canalice do pessoal, é muito bizarro, cara. O negócio é complicado, velho. É, cara, a pessoa que trabalha já na área só de reclamação, bicho, eu não sei como essa pessoa consegue dormir de noite, cara. Porque se o atendimento já é ruim, imagina a pessoa que lida só com reclamação, cara. Meu E Deus do céu. lá tem muita. Por exemplo, se o cara não conseguir tratar a multa, olha, cara, a reclamação direito, a empresa que leva a multa, e o funcionário pode ser demitido. Tipo, você Porque tem todo um processo. Primeiro, por exemplo, eu sou atendente do saque do banco. Aí, se eu recebo uma reclamação, eu tenho que fazer o registro da reclamação e despachar para o setor que trata. Se tiver uma informação faltando, os caras do setor que trata vai ter que ligar para o cliente e muitas vezes eles não conseguem, porque os caras acham que é golpe, os clientes acham que é golpe. Aí gera muita multa, porque não é tratado de forma correta, às vezes fica sem solução, é muito bizarro. E lá, eu não sei como é que, não sei se no teu também, tem muita, muita, muita pessoa fumante. É tipo, o pessoal se estressa com o atendimento, aí bota uma pausa lá e já vai fumar, assim. Eu batizei o pessoal de Maria Fumaça, que é tipo, sei lá, um maço por dia, tá ali. Um maço ou Cara, mais, eu acho. isso aí é tudo que é vício que é ligado com ansiedade, esses caras têm, tá ligado? É fumar, é beber, é mascar chiclete, é sei lá, cara. Eu, que nem agora, eu saí porque eu tava tendo crise de ansiedade, bicho. Que eu fui pro hospital com todos os sintomas de um ataque cardíaco, tá ligado? Eu achei que eu Caramba. ia morrer. Então, tipo, por isso que eu acabei dando um basta nessa vida, porque não tava dando certo. E o pessoal é tudo meio pancada da cabeça por causa disso, cara. É bizarro. Tem mina que eu já vi sair do PC pra chorar no banheiro, tá ligado? Ah, isso eu vejo direto lá. Tem mina que nem aguenta, não tem nem força pra. A semana já fica tão desestabilizada, porque creio assim que tem a questão que os caras destratam muito mais as minas do que a gente. Porque eu mesmo sou um cara, quando eu atendo, eu sou mais cordial, eu não caio na pilha do cliente. O cara tá me xingando de um monte de coisa, eu só falo, tá, tudo bem, eu só desejo mais alguma coisa. Quando ele fala não, eu só faço o script lá de finalização e desligo. Porque se eu for perder a razão assim, for tentar alterar a voz, for falar alguma coisa assim, depois eu vou acabar ficando com raiva, vou acabar tendo uma crise de ansiedade e eu me fodo depois. Aí tem muita mina lá que você. É tipo, já vê que a mina não consegue ter força nem para ir no banheiro direito. Teve uma vez que tinha uma mina lá que ela teve um ataque, ela saiu e ela já era fumante. Ela já era fumante. Aí ela saiu, teve um estresse, ela começou a vomitar. Ela começou a vomitar do lado de Caralho. fora e eu, tipo, caralho. E eu já tava, e eu tinha migrado já do. Eu era do setor tal, consultava os negócios lá que era mais do povão, né? E aí agora eu tô no saque. Aí só que, tipo, tem muita merda que rola no saque. Que, tipo, o pessoal acha que a gente por exemplo, o aplicativo deu problema. Aí o cara acha que a gente no estalar de dedos vai resolver o problema de instabilidade do aplicativo. Exatamente, bicho. É muito Exatamente. bizarro. Aí Cara, nisso é esse uma carga de lance. estresse. Sim, bicho. Esse lance das minas trabalhando. Tá ligado quando começou lembra aqueles pendrivezinho que te dava internet 3G? Sei, o modem, no caso. Isso, o modemzinho portátil aquele. A minha mulher, cara, ela já trabalhou com telemarketing para vender essa merda há um tempo atrás, tá? E era o mesmo lance, tipo, tu não pode desligar, tem que deixar a pessoa desligar e tudo mais, velho. E tu acredita que tinha nego que ligava para bater punheta no telefone enquanto ela tava Ah, atendendo e mano, ela eu não já vi podia tanto desse desligar? caso. Mano, eu Cara, já. isso é muito bizarro, cara. Lá tem script de falta de cordialidade. Aí, mas nesse caso ainda você tem que usar. Antes de eu estar nesse banco agora, eu atendia o Banco do Brasil. Eu posso falar porque eu tô fora da empresa, então foda-se. Eu atendia o Banco do Brasil, aí eu liguei uma vez. Eu liguei uma vez, aí tinha tipo, era o cartão, a mina tinha feito, uma mulher tinha feito compra. Aí eu fiz um script lá de iniciação, tudinho. Aí olha, é para tratar de uma compra tal do seu cartão. Aí ela falando comigo normal, do nada eu começo a ouvir coisa, ofegante, respiração ofegante. Eu, senhora, e ela tipo pedia, ela ficava, não, repita para mim tal coisa. Ela queria às vezes que eu Eita, repetisse o caralho. número da transação, tipo, valor tal da transação. E eu que tipo, cara, como é que eu vou sair disso aqui? E era, a ligação demorou 3 minutos, mas foram os 3 minutos mais infernais da minha vida, porque era um puta desconforto. Era um, Sim, tipo, cara. se comigo, que eu era um homem, e os caras falam, não, isso aí tu tem sorte de pegar uma ligação assim, tipo, mas se com um homem, eu já é desconfortável, imagina uma mina, tipo, recebe o cara, É, tipo, cara. ai, cara, já, se tem trote disso, livremente, sem estar em call center, imagina no trabalho, cara, a mina recebendo uma ligação dessa. Não, e o pior é, tipo assim, que a empresa não fica do teu lado. Tipo assim, ah, não desliga e dá o teu jeito. Aí tu fica assim, caralho, bicho, o cara tá batendo uma punheta no telefone, cara. Como assim? Não, não pode desligar porque não sei o quê. Velho, eu já mandava todo mundo pra puta que pariu já, velho. Eu não tenho muita paciência com essas coisas. Eu não Isso sei daí é se já muita rolou falta de contigo. respeito. A empresa nunca tá. É como eu tava. Eu fiz até uma piada uma vez. Eu disse, cara, essas empresas que de call center, que tem convênio com clínica de psicologia ou um plano de saúde particular, cara, essas aí tá nadando no dinheiro, porque a maioria deve Sim. ali sempre assinar ali, fazer um planozinho de leve só para ficar indo, porque é difícil, cara. Tem vezes lá, nessa que eu tô agora, o sistema cai. Aí o banco é tão filho da mãe que ele não cria um sistema bom. Ele tem um link lá do sistema principal e tem nove, repetindo, nove links de sistemas para você testar caso o principal caia. E nem sempre esses de reserva, eles funcionam. Aí a gente fala, Sim. cara, como é que a gente vai fazer aqui? Não, você vai ter que atender. Não, não pode colocar aqui dizendo que tem erro no sistema, não, porque tem uma fila, tem muito cliente na linha e vocês vão É. continuar atendendo, dá teu jeito aí. Aí, como eu tenho informação de cor, eu passo o que dá para passar. Quando é para transferir, cara, às vezes eu passo 10, 15 e quando eu falo assim, ó, vou transferir para o setor responsável, já que o sistema voltou, cara, eu tenho que ouvir tanto grito do cliente, é muita filha da putagem, é É, incrível. não, putz, isso que é foda, né? Porque é meio que tipo assim, ah, deixa a bomba pra estourar no teu rabo, entendeu? Porque o deles, É. foda-se. Isso, É, tipo. ó, eu ficava puto com isso, cara, muito puto. Sim, teve, além dessa do suporte aí do site, teve outras aí que tu trabalhou já. Tu falou que trabalhou com esse banco, né? Que era o pessoal que ligava para crédito. Teve mais outro aí que tu trabalhou? Teve algum mais outro caso meio estranho assim? Cara, teve um agora que eu me lembro, um pouco antes de eu sair, que é aquele caso do tigre normal, né? É o cara que ele não sabe ler uma frase, ele não sabe interpretar nada, e aí ele solta os jargões padrão dele, né? Que era tipo assim, o cara tinha feito dois empréstimos, que a soma dos dois dava R$ 150, tá? E aí, todo mês era descontado os R$ 150 da conta dele. E aí, um dia, ele pagou esses empréstimos antes da data, de vencimento. E aí, porque abateu os juros, ele pagou 125, tá? Maravilhoso, certo? Sim, que teve um Aí. desconto, né? Pela lógica, né? Teve um desconto no caso. Exatamente. Aí o cara me liga, puto da cara, dizendo. Por que que vocês estão mudando o valor que eu estou pagando no empréstimo? Aí eu pensei, tá, estamos cobrando a mais, sei lá, qualquer coisa, né? E aí o cara putaço, não, porque, e ele já começou naquele padrão, né? Não porque eu vou processar vocês, porque na hora vocês vão ter que mostrar para o juiz e não sei o que que vocês estão me enganando. Aí eu Vou fui mandar para o atrás, Banco né? Central. É, o famoso Banco Central. Aí eu, pô, fui atrás, né? Vamos ver o que que está acontecendo. E aí, eu vi, velho, o cara tá pagando a menos. Tipo, a gente tá cobrando diferente, mas tá cobrando diferente a menos. E expliquei pro cara: ó, na verdade, isso aí tá sendo cobrado a menos de ti, porque foi pago antes e não sei o quê. Eu não quero saber. Vocês disseram que eu ia pagar 150 por mês e agora estão mudando. Vocês estão me enganando, vocês acham que eu sou trouxa. Aí eu, cara, tu tá pagando a menos do que tu deveria pagar. Então, aonde que isso é um problema? E o cara, puto, não, porque não adianta ficar tentando se explicar, porque eu vou botar vocês no Banco Central, eu quero ver a hora que vocês tiverem que responder processo e não sei o quê. Tudo isso porque o cara tava pagando a menos, bicho. A gente não tava cobrando ele a Cara, mais. E o cara é muito foda. puto. Cara, teve uma situação que veio aqui na minha cabeça, eu não lembro direito. Eu não lembro, eu não tô lembrado direito. Foi um. Ah, lembrei, cara, lembrei aqui, veio na lata. Teve um cara que ele ligou, porque o banco, ele falou que ia liberar uma linha de crédito pro pessoal. Também não posso falar o valor, porque vai ficar muito óbvio também qual é o banco. Mas enfim, Tá. tô pisando em ovos aqui porque eu tô muito fodido. Enfim, aí vamos lá. O banco disse assim: olha, a gente vai liberar uma linha de crédito X, e só que vai ter uma data ainda que a gente vai liberar essa linha de crédito, e quando chega nessa data específica, todo mundo vai poder solicitar. Ainda vai ter aprovação, vai ter análise, tudinho. Aí, beleza, o cara vai, me liga, aí ele: não, eu quero saber quando é que vai ser a data, tudinho, porque é tudo, até tudo. Tá aí tudo ok, né? A gente pediu os dados dele e tal, olhei lá no calendário. Não, senhor, vai ser na data X que vai ser liberado. Aí ele: ah, mas nessa data todo mundo já vai poder pegar o valor. Aí eu: não, vai ter uma análise que o banco vai fazer para liberar o empréstimo. Aí nessa, o cara já começou a alterar o tom de voz. Ele: não, então quer dizer que o cidadão de bem não vai poder chegar no banco e pegar o dinheiro? Você está dizendo isso? Eu sou repórter, a ligação está sendo gravada. Aí nessa eu falei: a ligação também é gravada aqui. Aí ele disse: ah, você também está me fazendo palhaço. Aí eu disse: não, eu só estou falando para ficar respaldo aqui também, que a ligação está sendo gravada. Aí nessa eu peguei pilha, porque o cara já veio com um discursinho político, já veio falando: não, porque foi assinado que ia ser liberado, aí agora você está dizendo que ninguém vai poder pegar esse empréstimo. Eu disse: não. Tem análise de crédito. Todo banco faz análise de crédito. Se preencher os requisitos, o cidadão de bem que o senhor está falando vai poder solicitar. Aí o cara queria o tempo inteiro que eu dissesse que não, que ninguém ia poder, porque ele estava gravando ali. Aí ele: não, sua voz vai aparecer em rede nacional. Você vai ver. Eu estou esperando até hoje, cara. Eu estou esperando até hoje isso. E aí, cara. Cara, aí onde tu mora tem o programa Balanço Geral? Tem. Cara, tu não sabe quantas vezes já me ameaçaram de que, eu vou falar com os caras do Balanço Geral pra processar vocês e tudo mais. É sempre esse cara, cara. É sempre esse tipo de gente que quer mandar pro Balanço Geral pra resolver. Aqui o pessoal fala que vai colocar em página do Instagram, porque no bairro que eu moro, no bairro não, dependendo se o cara reconhecer que é da região, o cara fala que vai colocar na página tal, do bairro, ou vai colocar na página do estado lá, porque tem um pessoal que zoa com toda a região, né, o estado inteiro. Aí fala: não, vou colocar essa ligação no, na página do estado, né, que zoa o estado de Pernambuco. Não sei, eu não sei nem qual é a página. Sei que tem um aqui, meu pai e minha mãe vê direto, fica lotando meu PV do convite. Aí quando é um cara de São Paulo, quando é um cara tipo Rio de Janeiro, aí fala: não, vou colocar, não vou mandar para Globo isso aqui, vou mandar para SBT, vou mandar para tudo quanto é lugar para poder denunciar vocês, não sei o quê. Cara, para quê? Não vai dar em nada, somente minha voz assim vai Isso ficar lá. porque ele não conseguiu um empréstimo. Tipo, porra. Tudo isso porque o foda é que eles gravam a ligação. Eu não sei se tu já pegou esse caso, porque agora o Android, né, ele grava a ligação. Aí quando você aperta o botãozinho, aí a assistente fala: esta ligação está sendo gravada. Só que os caras acham que a gente não vai escutar. Aí na hora que a gente tá falando, que a gente começa a dar explicações, aperta o botão, aí fica lá. E tipo, eles: tá bom, tô gravando a ligação aqui, não sei o quê, eu quero que vocês resolvam meu problema. Não dá. Não dá. Tipo, às vezes, tipo, o cara, tem vezes que o cara faz o cadastro errado, trava, fala assim: ah, eu quero desbloquear a senha do meu cartão, que eu digitei errado 3 vezes, eu quero fazer por atendimento. Aí por atendimento não pode, aí o cara fica putaço porque não pode. Eu fico abismado, velho, porque tem uns clientes que liga. E sabe o que é mais engraçado? É quando atende idoso. Idoso, não sei se tu já pegou Cara, cliente idoso, cara. Teve um que foi muito bizarro o caso, que ele. Teve dois idosos, na verdade, que eu atendi uma vez, que um foi uma velhinha, que ela tinha um seguro de vida. Aí ela estava falando sobre seguro de vida, que ela queria transferir do Bradesco para esse banco que eu atendo. Aí ela começou a elogiar o meu atendimento, tudinho. Em 5 minutos eu resolvi o problema dela, que era como ela poderia transferir o seguro de vida. Foi 5 minutos. 15 minutos foi ela falando da vida dela. E tipo, a velha com 90 anos ligando para a central e tipo: não, porque você aí que tá do outro lado da linha, você tá me tratando bem, porque eu sou idosa. Só que tipo, eu tava querendo desligar a ligação, só que eu não sabia, não tinha brecha para poder fazer a para poder dizer para ela que eu queria desligar. E teve uma vez, eu também nesse mesmo naipe, eu atendi o cara, resolvi a demanda dele. Aí ele passou, dessa vez foi 40 minutos. Eu passei, e era para eu ter tirado minha pausa. Eu passei 40 minutos com o Nossa, Carilinha mano. para ele falando. Ele falando que não, fui na agência. Aí na agência o cara queria ver minha senha, o funcionário da agência, o segurança da agência agora tá me ameaçando de morte. Eu sei que ele tá me ameaçando de morte. Aí ele ficou repetindo isso a ligação inteira. Eu querendo Meu desligar e Deus. eu não podia. Eu falei com a minha supervisora: não, se tu não achar uma brecha ali para desligar, você vai ter que prosseguir aí, vai ter que deixar ele falar. E eu, caralho, preciso comer, eu tô com fome. Era na hora de almoço ainda. E é sempre bem antes da pausa, né, meu? Sempre vem uma bomba antes da pausa. É, Não adianta. sim, e quando é perto da hora de largar? Quando é perto da hora de largar, às Sim. vezes, se o cara pega uma bomba. Cara, eu lembro de uma vez eu registrei três reclamações, foram um cara só, ele ligou para registrar três reclamações. Ainda faltava muito tempo para chegar a hora de largar. Só que eu tinha registrado a primeira, a segunda era muito extensa. Aí eu pensei, não, a terceira ele vai fazer algo pequeno. Cara, a terceira foi pior. Ele já estava supervisor, o supervisor da tarde, estava o analista lá, que é o cara que fica olhando, auxiliando no atendimento, acho que é analista, alguma coisa assim, eu nem estou lembrado. Aí ele fica lá auxiliando. E todo ficava com um círculo, sabe o que aquele o muro que tu falou que fizeram em cima da tua PA? Pronto. Exatamente. Foi isso, tipo, que é que, olha, já passou 40 minutos, quase uma hora, já tava em uma hora de ligação, e eu lá com o cara em linha, são três reclamações que eu tô fazendo, e o pessoal querendo que eu desligasse, querendo que eu apressasse, não tinha como. Que era o pessoal Sim, falando, sim. eram três pessoas falando comigo no, na, do meu lado. O cara querendo registrar reclamação e eu não sabia em que focar. É uma agonia tremenda. Eu não sei como é que eu consegui manter a calma nessa situação, porque foi muito bizarro. É, cara, isso, tipo assim, eu com idoso, eles falam pra cacete também, mas quando ele não reclama é maravilhoso, cara. Uma vez eu tive que. Porque assim, ó, tem dois tipos de idoso, né? O que acha que sabe fazer tudo e é tu que é um filho da puta que não tá querendo ajudar ele. E o que é sincero e diz assim, cara, não sei fazer isso, cara. Me ajuda, por favor, que eu não tô conseguindo. Meu filho não tá em casa. Véi, teve uma veinha que eu fiquei acho que uma hora e pouco conversando com ela, cara. Eu ensinei a mexer em todo o aplicativo, cara. Eu explicava para ela tudo e não sei o que, e ela, um amor de pessoa, sabe? Um amor de pessoa. Mas tem velho, bicho, que é tipo, não, resolve essa merda aí, porque eu não tô nem aí. Tipo, o cara fez toda uma cagada violenta, que ele nem sabe o que que ele fez. E aí é aquele, não, meu, resolve aí, não me interessa, senão eu vou processar vocês e não sei o que, papapá. Até um desses, eu. Porque assim, ó, a gente, 99% dos casos, a gente não leva pro coração, né? Tu consegue, que nem tu falou ali, ah, fica de boas, e fica liso, né? Pra não sobrar pra ti depois. Exato. Mas teve um bicho que, olha, eu quase mandei ele tomar no cu, bicho. Quase mandei tomar no cu. Porque eu não lembro exatamente qual que era o problema, tá? Mas. Ah, eu acho que era tipo assim, ele tava com uma dívida. E ele queria pagar a dívida, só que, tipo assim, dívida de empréstimo é só tu botar o dinheiro na conta que ele vai pagar automaticamente, né? Mas ele queria que eu gerasse um boleto pra ele, alguma coisa que não tinha como fazer, sabe? E aí ele, não, porque. E aí é aquele negócio que tu falou, tipo, os caras, eles falam de uma maneira pra te fuder. Então, tipo, ah, então tu quer me dizer que eu tô com dinheiro pra pagar e vocês não querem receber? Aí. Não, não é, não foi isso que eu falei. Eu falei que o pagamento é feito de maneira X, bababã, e não é possível fazer pagamento com boleto. E foi nessa, e foi nessa, e foi nessa. E o cara assim, ó, cada vez mais inflamado, né? E vai, vai, vai. E daqui a pouco ele, me dá o teu nome aí, porque no dia da audiência eu quero ver a tua cara e não sei o quê, bababã. E eu falei, Nossa, velho. aí foi uma que eu até agradeci a Deus depois por não ter dado merda, né? Que eu falei para ele, cara, tu tá fazendo todo um auê aí, velho. Eu quero ver a tua cara explicando pro juiz que eu tô te dizendo como pagar há 45 minutos e tu não tá me ouvindo. Tu tá fingindo que tu não tá me ouvindo e não quer aprender como se faz. Eu já te falei umas 8 vezes na ligação. O cara ficou tão puto, bicho, tão puto, que ele, tu sabe quando a pessoa começa a gritar que nem um animal, que tu já viu que o cara já perdeu a humanidade, assim, que ele começa a se babar inteiro. Que o cara reduz ali aos ancestrais, né? Vamos dizer assim, É, tipo, lá, lá, ele primórdios. volta ao macaco e começa a. E bicho, ele ficou puto, me xingou um monte e desligou. A gente tem sorte que naquele banco ali eles não eram muito em cima na questão de, tipo, ficar ouvindo ligação e essas coisas. Só estourava as tretas se alguém reclamasse, entendeu? Então, esse eu agradeço por não ter dado merda, porque eu perdi completamente, bicho. Ó, mais um pouquinho eu mandava o cara pra puta que pariu. E bom também é quando a ligação fica muda, né? Não sei se rolava essas falhas aí contigo lá, fica direto mudo. O pessoal liga por. Já liguei não sei quantas vezes, e pior, é que é como eu falo, às vezes que depende. É, tem gente que tem pontos de vista, né? São pontos de vista diferentes. São os negativos e os positivos. Exatamente. Ou o um meio, né? O meio a meio. Porque assim, a ligação, de fato, ela fica muda ou cai. Só que. Às vezes a pessoa tá falando ali e a ligação simplesmente é derrubada. A gente não pode. Aí a pessoa liga umas 3 vezes e fala: vocês ficam desligando na minha cara, só que tem outros que falam: não, a ligação caiu, tô retornando. Aí esses que falam que desligou na cara, mano, teve uma vez o cara xingou tanto, ele: isso não foi eu, a ligação não foi. Desculpa aí, cara. Enfim, quase que eu tava tão empolgado falando que chega a ver assim um. Sabe que o cara tá empolgado e vem a saliva, assim, o cara. Enfim, aí o cara, esse meu amigo, ele, meu irmão, vou te falar, velho, pegou uma ligação agora. Aí o cara chegou assim para mim e perguntou: meu irmão, tem muita puta do teu lado? Ele: então, senhor, eu não trabalho com isso. Eu não trabalho com isso. Aí já daí eu comecei a estourar a risada, né? Aí ele: não, sério, tem muita puta do teu lado? Ele: o que é que você quer dizer, senhor? Aí ele: não, porque suas amiguinhas aí, essas putinhas, né? Desculpem aí, mas é Nossa só. Senhora. Ele falou exatamente isso. E a gente, tipo, sem acreditar no conteúdo, né? Que ele tava falando, chegou muita coisa, cara. Se eu for falar aqui, enfim, o YouTube vai cortar aqui. O YouTube, ou sei lá, se o pessoal decidir cortar pra fazer cancelamento, ó, prato cheio. Aí ele falou: não, essas suas amiguinhas aí ficam desligando a minha cara, me destratam pra caralho. Eu quero agora que você resolva meu problema. No final, a ligação acabou ficando muda. Esse meu colega teve que desligar a ligação. Eu Cara, fiquei. A gente rachou de rir ali, que ele não. O cara queria que ele resolvesse o problema, ainda mais porque o cara era homem. Ele ficou: não, agora eu não vou. Porque eu sou homem, eu xinguei as meninas, ele vai resolver o meu problema. Mano, a gente rachou de rir quando ele falou: ah, eu desliguei a ligação porque ficou mudo, a gente não conseguiu parar de rir, não. Foi muito bom. Foi muito Isso foda. aí me lembrou um cara que, quando eu fui atender ele na hospedagem de site lá, ele, pá, cara, essa tua voz aí, tu é do sul, né? Eu falei, não, eu sou do sul, aqui perto de Porto Alegre e tal. Daí ele assim, cara, o sul tem muita puta boa, velho. Pelo amor de Deus, eu moro aqui em São Paulo, só tem mulher feia do caralho. A hora que eu não Nossa, velho. aguento mais ver a minha mulher, eu vou pro sul, eu vou aí no Gruta Azul e eu como muita puta, cara. Vou cheirar um pó. E o cara alucinado. E eu, tipo assim, ó, tu não pode Nossa, velho. concordar com o cara, né? E aí tu fica assim, é, pois é, né? Não sei o quê, tentando ficar liso no negócio. E o cara, assim, ó, abriu a vida dele, contou que traía mulher, que aqui as putas são as mais gostosas. O cara alucinado. Nossa, velho. Teve um cara uma vez que ele. Não, teve dois casos, na verdade. Foi um que uma menina ficou perguntando assim. Ela ligou do DDD de São Paulo. Aí eu já bato, já ficou aquela cisma. Quando eu vejo o DDD 11, eu falo: lá vem. Aí, Lá porque eu vem. sou do Nordeste, o pessoal já não é muito assim, né? Quando pega gente do Nordeste, já não fica. Já fica cismado, já fica: ô, Paraíba, porque o pessoal acha que Paraíba, Bahia e Pernambuco é a mesma coisa, mas não é, né? O sotaque é parecido, eu sei. Mas aí, a menina: ah, você é da minha terra? Ela falando com um sotaque de paulista já. Você é da minha terra, meu? Aí eu: como assim, senhora? Ela: ah, você é do Nordeste? Aí eu: sou. Aí ela começou a rir, aí, tipo, toda, como se fosse aquela risadinha boba assim de mulher com vergonha. Ela, ah, tudo bem, só queria saber isso mesmo, aí desligou. Aí a segunda ligação foi tipo um cara, ele, eu tava cancelando o cartão dele para solicitar uma nova vida. Ô, meu amigo, você é de que estado? E ele também era de São Paulo. Eu pensei, putz, fodeu, porque ele já tava putaço na ligação, mas ele não tava me xingando nem nada. Foi porque ele ligou diversas vezes e não tava conseguindo cancelar o cartão para fazer a nova via. Aí eu lá fazendo, ele perguntou o estado, aí eu, quando ele perguntou, chega daquela respirada assim, aí eu, é Pernambuco, ele, Pernambuco, né, Pernambuco. Aí deu aquela pausa assim, e eu, putz, lá vem merda. Aí ele, eu já fui aí em Pernambuco, é muito lindo onde você mora, viu? Parabéns, você fica aí, onde você atende aí, fica perto da praia. Ele, já fui muito. Sim, senhor, tá vendo aqui o barulho da brisa aqui, ó, muito bom, né? Só fiquei imaginando isso aí. Ele, não, já fui muito aí, é só mulher bonita, gente boa, eu tomei muita cerveja aí, viu? Aí ele, qualquer dia desse, qual é seu nome mesmo? Aí eu, Rafael. Aí ele, pronto, Rafael, qualquer dia eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar pro banco, vou pedir o registro da sua ligação, vou pedir seu nome completo, que eu quero com certeza tomar uma com você. Aí eu, tipo, que eu tinha resolvido o problema dele, eu tinha resolvido o problema dele, ele foi da água pro vinho, cara, tipo, Sim, bicho, sim. mudou do nada, assim, ficou todo animadaço, porque eu cancelei o cartão dele, solicitando a nova via. Aí ele, cara, eu vou tomar uma com você e tal. Aí eu, tipo, eu fiquei sem jeito, não sabia o que falar para esse rapaz, eu fiquei totalmente assim. É uns casos meio bizarros que só calceta mesmo para proporcionar, velho. É, bicho, tu pega uns caras que eles estão absolutamente puto, aí se tu resolve, eles viram teus amigos do nada. É, os caras querem. Bicho, não dá, cara. É muito complicado. E às vezes os caras, que nem esse que eu acabei de falar, tipo, o que que tu vai falar pra um cara desse, tá ligado? Porque, tipo assim, ó, o que tu falar, tu pode se fuder depois se alguém ouvir essa ligação. Isso, Então, e tu tem que lá dar também tem risada e muito. fingir que tá. Isso, lá também tem muito. Monitoram pra caramba as ligações. Lá o tempo inteiro ficam monitorando, porque basicamente o setor que monitora as ligações é o que mais dá lucro pro banco, por assim dizer. E fora o banco monitorar as ligações, cara, é muito. A gente tem que pisar em ovos quando o cliente começa a desabafar da vida. Teve um também, eu lembrei agora, teve um cara que ele teve um negócio cancelado. Aí ele falou, não, porque eu fui na casa da prefeita, aí eu fui almoçar com a prefeita, pedi para ela fazer depositar dinheiro para mim, e não sei o que. Ele passou uns 30 minutos falando da amizade dele com a prefeita, e eu querendo desligar a ligação. Ele, tipo, não, olha, você devia conhecer a prefeita, você mora onde? Aí eu, Pernambuco. Ele, ah, pensei que era daqui das bandas, não sei o que. Ele, mas qualquer dia, se você vier para cá, você tem que conhecer a prefeita. Aí eu tipo. Como é que eu vou conhecer a prefeita, meu senhor? Não tem como. Tipo, Tu assim, eu mora não lá na falei puta isso. que pariu. E o cara querendo que eu conhecesse a prefeita. Eu digo, essa prefeita deve ser muito gente boa, hein? Deve dar uma lagostinha pro cara, assim, só de Sim. leve. Tem uns, cara, esses caras que tu tava falando que, tipo assim, eles. Porque tem uns caras. Que não sei se tu já notou, tá? Colega de trabalho teu, que os caras já não estão mais por nada, assim, eles já estão muito puto com a vida, então eles não estão mais muito aí, assim, pro que vai acontecer. Eu tinha um colega meu, cara, que tava todo mundo quieto, tá? Daqui a pouco ele começava a falar, só que o que que ele fazia, tá? Tu tava na ligação com ele, aí tu assim, ah, eu tô com um problema no meu site. E aí ele botava no mudo e ele falava sozinho pra desabafar, sabe? Aí ele assim, ah tá, vagabunda, tá com problema no site, então. Aí ele voltava a ligação, não, mas como eu posso te ajudar, senhora? E ele ia trocando, bicho. Só que assim, ó, ele falava muito alto pra desabafar, entendeu? Mano, isso rola tanto lá. Tinha umas horas que ele botava no mudo assim, filho da puta, eu já te expliquei, seu arrombado, por que que tu não tá entendendo? Aí ele apertava o botãozinho de novo, assim, senhor, eu vou tentar te explicar aqui de novo, porque parece que o senhor não tá entendendo. Só que ele tava Nossa. absolutamente putaço. E uma vez, um colega meu, ele fez uma dessa, só que ele esqueceu de botar no mudo. Nossa, cara, rolou isso lá também. Eu, Sim, mano, cara. caraca, velho. Tem uma mina que ela quer falar? Tem mais alguma? É, não, é rapidinho. O cara tava Vai, assim, fala aí. tipo, a ligação, e aí o cara falou alguma coisa e ele assim, tá bom, seu viado, vou fazer isso então, vai esperar sentado. Aí ele só viu do outro lado assim, o quê? E aí ele derrubou a ligação na hora de medo, tá ligado? Que ele viu que ele não tinha botado no mudo. Aí Nossa. como é em fila, né? Daqui a pouco tocou o telefone pra mim. Aí ele assim, opa, quem que tá falando? Eu falei, ah, meu nome é Bruno e tal. E aí ele, ô Bruno, o Júnior tá aí? E aí o Júnior tava me olhando lá do computador dele, fazendo assim, não com a mão, tá ligado? Não tô, meu, disse que eu não tô. E aí eu falei, ah, ele tá num atendimento agora, por que você gostaria de falar com ele? Ele assim, Bruno, só faz um favor pra mim, manda o Júnior tomar no cu dele. Aí desligou. Mano, cara, teve uma história dessa aí. Eu vou, cara, teve uma história bem parecida com essa. Que, mas antes eu vou falar dessa minha colega que ela foi demitida, porque ela, no caso, ela colocava no mudo, só que ela falava tão alto que incomodava todo mundo ao redor, inclusive a Sim, supervisora. Ela vinha falar: "Olha, Nossa você tá Senhora. falando muito alto." Ela, tipo, cara, mal começava o dia, a mina reclamava de tudo, reclamava do ar-condicionado. Se demorasse para abrir o computador, ela reclamava que o computador demorava para abrir. O cliente, Sim. se ela tivesse que explicar, porque ainda, puta merda! Aí batia assim na bancada, que cliente burro do caralho! Aí ficava, eu não aguento mais! Ela ficava, meu Deus do céu, eu não aguento! Aí ficava desse jeito. Aí levava um monte de nota zero do atendimento. Aí chegava o supervisor. Aí ela, olha, como é que é para fazer isso aqui? Aí o supervisor, não, você vai fazer isso e isso lá. É para fazer desse jeito mesmo, né? Porque eu não quero levar zero depois, não. Aí ficava debatendo com uma Sim, pessoa que tá o sim. degrau a mais que ela. Aí chegou uma hora que o pessoal disse, ó, então, quando ela chegou na empresa, a supervisora chegou assim e falou, olha, bota uma pausa aí para feedback e vai no RH. Na hora, todo mundo já sabia. Tomou no centro do corpo, tá ligado? Mano, foi muito bizarro. Mas, tipo, a gente. Essa aí é que entra numa escola tirando daqui a pouco, tá ligado? É esse tipo Exato, de coisa. exato. Cara, e sabe o que é bizarro? Todo mundo tava falando, até os amigos dela, os colegas dela, tava dizendo. É, convenhamos, né? Ela procurou. E teve uma vez eu Sim. fiquei puto com essa mina, eu fiquei puto pra caramba que ela chegou assim, tava registrando a reclamação. Só que eu não sabia como tabular essa reclamação no sistema. Sim. Aí ela tava largando e eu ia largar no mesmo horário que ela. Aí eu cheguei e disse, ô, sabe onde é que tá fulano? Ela, não, por quê? Aí eu disse, não, porque eu tô querendo registrar uma reclamação aqui e não sei como tabular. Aí ela tocou assim no meu ombro e me olhou com uma cara tão filha da puta. Ela, você conhece Nárnia? Aí eu disse, não. E tinha um colega meu do meu lado e ela, é melhor você procurar Nárnia. Aí eu fiquei assim, sem entender, Caralho. porque eu já estava estressado com o atendimento. Aí meu colega Sim. foi e disse, muito engraçado, hein, filha da puta. Esse meu colega, é muito engraçado. Aí ela ficou olhando para minha cara e rindo, né? Aí Sim. eu sentei, porque lá, se você não encontrar o script, você pode tabular sem um script específico do atendimento e Sim. você tem que registrar da forma mais embasada possível ali para que o pessoal consiga identificar o que é que tu queria. O que é que o cliente queria reclamar? Aí eu fui bem puto lá, parecia que eu tava digitando a máquina de escrever lá, de tão forte que eu tava puto. Batendo teco. Aí a vingança é um prato que se come frio, de fato, porque teve na segunda-feira, no caso, essa aconteceu numa sexta, aí foi numa segunda, não necessariamente desse mês. Aí na segunda eu tinha chegado bem cedinho, aí eu tava comendo lá, tomando meu café da manhã, aí um colega meu disse, ó. A tua amiguinha ali tá te olhando, viu? Ela me olhou com a cara assim, sabe aquela cara de quem? Caraca, eu fiz merda, esse garoto tá muito puto comigo. E ela me olhando com a cara assim, de medo. Aí todo mundo começou a atender. Aí chegou uma hora assim que ela tava muito putaça. E ela tentando falar comigo ali e tal. E eu só ignorando ou dando uma resposta muito seca, né? Aí teve uma hora que ela, ô Rafa, tu sabe como fazer isso? Ela com a cara mó cínica e falando de um jeito bem carinhoso. Ô Rafa, sabe como fazer isso? Eu cheguei assim pra ela, olhei, parei um pouquinho pra processar. Aí parecia uma máquina de jackpot assim, né? Pra processar a resposta. Aí eu, conhece Nárnia? Aí ela olhou assim pra mim. Ela olhou assim pra mim, demorou pra processar também. Aí ela, conheço, deixa pra lá. Aí nunca mais ela falou comigo. Foi muito bom nesse dia. Boa, cara. É, tem que tomar ele do mesmo veneno, entendeu? Pra ver se tem. Exato, exato. Tem. E outra história lá é que, como eu te falei, a Jimena é muito estressada, velho. Elas botam no mute, só que tem hora que, às vezes, o pessoal... elas esquecem. Aí teve uma vez, sei lá, cliente doido da porra, não, a gente tá explicando, o cara é só pra falar um número, o cara tá repetindo aqui umas 300 vezes, aí ele, o quê? Aí ela derrubou, né? Aí ela ficou, ela congelou, assim, ficou se tremendo. Ela começou a chorar. Não, que eu vou ser demitida. Eu vou ser demitida agora. Aí, tipo, na hora de fazer a merda. Sim, mas, na hora tá foda-se, né, meu? É, e teve outra coisa bizarra. Foi uma vez, o cara tinha ligado pra registrar uma reclamação. E isso eu tinha trabalhado no sábado. Aí tinha duas garotas do meu lado, que elas eram meio doidinhas, assim. Aí, e só que elas são gente boa, mas a personalidade é muito louquinha. Aí elas são amigas. Aí elas estavam atendendo. Aí um cara ligou para registrar a reclamação, a ligação ficou muda, aí ela teve que desligar. Mas mesmo quando a ligação é desligada, a gente tem que registrar a reclamação para o pessoal da reta... cara, quase que eu falava. O pessoal que trata as reclamações poder tratar lá, ligar para o cliente e perguntar, olha, aqui a ligação caiu, a gente está ligando novamente para você poder registrar sua reclamação por completo. Aí ela registrou a reclamação tudinho e desligou. Aí caiu para amiga dela, o mesmo cara. Aí ele disse, não, quero registrar uma reclamação da atendente e tal. Mano, era amiga dela que tava do lado. Ela começou a ter uma crise, assim, tipo, não, eu não posso fazer a reclamação dela. Ela vai ser demitida e não sei o quê. Aí a gente calma. Ela tá respaldada, ela registrou a reclamação. Ela fez o script lá, que a ligação ficou muda, que vai ter que ser encerrada a ligação. Sim. Aí a mulher, ela, não quero ferrar ela, não. E tipo, a menina chorando. Aí tiveram que colocar o supervisor lá pra poder registrar a reclamação. Ela teve que anotar todo o manifesto. Aí ela foi pro banheiro. Ficou umas meia hora lá chorando no banheiro. E a gente, cara, tu tá respaldada, não precisa disso. Mas teve que registrar lá a reclamação. Tanto que não deu em nada. As duas estão lá até hoje atendendo firme e forte. Sim. Mas foi muito engraçado isso, cara. E eu, tipo... Eu olhando assim, a gente falava e a menina chorando, desesperada. Não porque é minha amiga e não sei o que, eu não quero ferrar ela, mas tudo ainda indicava que o banco ia ficar do lado da menina. Não tinha como, porque ela registrou a reclamação do cara, ela não destratou o cara, fez um negócio de encerramento. Aí a menina chorando muito, e eu tipo, eu não sei o que eu fazer. Eu fiquei olhando assim com a cara, tipo, não sei mais o que fazer. Eu tipo, não sei mais o que falar pra essa mina. Só que foi muito bizarro. E eu já peguei caso, teve uma vez que eu fui atender a mulher, aí a ligação também caiu. Aí no outro, quando o meu colega foi atender, no mesmo corredor assim, aí ela, olha, eu atendi agora um amiguinho seu, filho da puta, desligou a ligação. Aí quando ele foi, aí a colega falou, é Rafael o nome dele. Quando ele foi ver no registro de chamada, tava lá. Deu o nome lá, ó, te chama de filho da puta. Se vai, ela vai te chamar de arroz doce agora, vai ficar com a gente rindo pra cara. E adivinha o que aconteceu? A ligação ficou boa pra ele também. Puta que pariu, bicho. Cara, teve uma vez que isso aconteceu comigo, só que o cara não se ligou que eu atendi a ligação de novo. Entendeu? Ele tava enchendo o saco, aí a ligação caiu, e aí no que ele voltou, ele... É, não sei o quê, porque eu tava sendo atendido por um tal de Bruno, um baita de um filho de uma puta que não sei o quê, que fica caindo a ligação, babababababababababa. Aí eu só falei, tipo, sim, era eu mesmo. Cara, o cara parou de falar e desligou. Nossa! O cara só parou e desligou, tá ligado? Ele não tava preparado, tá ligado? E eu falei, tipo, não, sou eu mesmo, fui eu mesmo, a ligação não caiu. E ele desligou na hora, bicho. Ele acha que ele não queria comprar a briga. Nossa, velho. Eu fiquei imaginando agora a situação. Teve uma vez que eu atendo, como eu te falei, né? Eu atendia dois setores, atendo no caso. Aí teve uma vez eu atendi o saque. Aí eu, não, senhora, a senhora vai ligar para esse número, que era justamente o setor que eu atendia, porque eu não posso transferir. Porque são centrais à parte e de operadoras diferentes. Aí eu dei o número e tal. Aí do nada. Deu uns 30 minutos assim, aí entrou a ligação. Quando eu parei para olhar o nome, era a mesma mulher que eu tinha passado o número anteriormente. Ela: "Eu não falei com você quase agora?" Aí eu: "Grila, e agora?" Aí eu tive que mudar, porque não, senhora, então, não deve ter sido algum colega de trabalho meu com o mesmo nome. Eu posso atender a sua demanda. O que é que a senhora deseja?" Aí ela: "Ah, bom, pensei que era a voz é igualzinha, rapaz. O nome também." Aí pronto, né? Aí, imagina a merda que ia Caralho, ser. sim. Imagina. Nossa, velho. Porque assim, nesse setor que eu tô, que é o saque, mesmo que o cara diga: "Olha, eu quero fazer tal coisa, eu quero consultar tal coisa aqui." Aí só que é do setor que eu atendo e eu não posso atender porque é do saque. E o saque, em Sim. teoria, não tem o sistema para consultar. Aí eu vou lá, passo o número, tudinho, e o cara vai lá, liga para a central, e o atendente daquela fila, daquela central lá específica, vai atender essa licitação dele. Só que foi muito bizarro, e o meu supervisor estava dizendo: "Cara, isso para acontecer é tipo ganhar na Mega Sena, então não tem porquê. Se tu alterou a voz e ela não. Se ela alterou a voz um pouquinho e tal, depois eu falo lá com o pessoal que monitora as ligações para respaldar." Enfim, mas foi Sim. muito bizarro. Foi um negócio que eu tive que botar pausa depois, porque eu não estava me aguentando de tanto rir. O pessoal achava que eu estava fazendo aquilo para querer ser demitido, só que eu tava querendo me Sim. sair da situação. Foi muito bizarro. Uma vez eu vi o clássico aquele do, não, deixa eu falar com o teu supervisor. Aí o cara bota no mudo um pouco e bota: "Oi, oi, tudo bom? Meu nome é Renato." Eu já vi isso, Já cara, rolou, já rolou, já rolou. Nossa, cara. Olá, meu nome é Renato. Sou supervisor de plano e tal. Como é que eu posso te ajudar? O que aconteceu? Fala pra mim. Nossa, velho. Pior que, sabe o que me dá vontade às vezes? É tipo, quando eu atendo o idoso, é fazer a voz: "Oi, meu filho, o quê? Eu não tô entendendo nada." Eu sou novo aqui, meu filho. Eu não tô entendendo. Me botaram nesses computadores aqui. Eu não sei como é Peraí. que faz. Eu era da época, sabe, que os computadores eram as telas desse tamanho. Aqui é um negócio fino, tá doendo minha vista com sua porra, peraí. Mano. Maravilhoso. Então, Bruno, para encerrar aí, tu tá trabalhando com alguma coisa agora fora do call center? Pode explicar aí o que é que tá fazendo agora, cara? Cara, agora eu mandei tudo pros caralho e tô fazendo o que eu gosto de fazer, que é as minhas faquinhas, né, bicho? Como é que Então, é eu tô. essas faquinhas? É o que para corte artesanal, assim, aquelas carne caprichada assim, velho? Como é que é? É, faca de churrasco, bicho. É que na verdade eu faço qualquer tipo de faca, né? Então, tipo, aí tem muito pedido que vai de tipo assim. Agora tem muita gente que vem querer que eu faça a espada de anime, por exemplo, tá ligado? Mas eu tenho um Caramba. público também que é de churrasco, de caça, de EDC, essas paradas assim, sabe? Então tudo que é Caramba. lâmina e dá para fazer, eu tô pegando encomenda, sabe? Então, tipo, o cara fala assim: "Ó, quero aquela espada lá que o meu personagem favorito usa, meu waifu." O cara vai lá e faz a espadinha da waifu dele. Nossa, velho. E ele já chegou um que queria que tu botasse o nome da waifu na espada, alguma coisa assim, alguma coisa do anime na Não, espada. ainda não chegou nesse nível, mas é o mais bizarro, que daí eu tento explicar para os caras que não tem como fazer, é os caras querer aquelas espadas gigantescas, tá ligado? É Nossa, aí uns não dá. negócios que só funciona em anime, aquelas porcaria lá, e ah não, quero, sei lá, os caras falam sempre da espada do Guts, do. Puta, esqueci qual que é o anime, mas Berserk, Berserk, né? é. Só que aquela porra, se tu Nossa. for fazer ela de aço mesmo, ela tem uns 300 quilos, bicho. O cara não vai conseguir tirar do chão. Aí eu tenho que explicar pros caras. Nossa, velho. E o cara vai ter que pedir ajuda de uns, sei lá, uns três negros pra poder tirar aquilo ali ou mais, né? Putz, muito mais, bicho. Uma espada passando de, sei lá, 5 quilos, que é muito raro, tu já não consegue empunhar ela direito, cara. É bizarro, assim, sabe? Aí os caras querem achar que vão comprar uma espada de anime. Aí tu consegue fazer, por exemplo, de madeira, sei lá, de massa, que daí ela fica só estética, né? Mas poucas são as que tu consegue fazer a espada de verdade. Tipo, ah, uma katana ou uma espada viking. Eu consigo fazer ela para ela exercer a função dela, né? Mas essas maiores assim é impossível, a gente faz mais para decoração mesmo. Ah, mas no caso, sei lá, o cara pede uma katana, tu pode fazer, é de boa, não tem nenhuma bronca. Sim. Não, Ainda bem. é até que simples, tá ligado? Claro que a gente não faz a katana do método antigo, né? Que no, na, no método antigo, tu faz o teu próprio aço, é uma puta de uma mão. Só que daí eu ia ter que cobrar 50 mil numa katana, tá ligado? E não Quanto é nem. geralmente tu Não... cobra? Cara, vai uma simples, simples mesmo, 1.600, 1.800. Entendeu? E a mais cara, assim, qual é a mais cara? Até agora, qual foi a mais cara, assim, que tu cobrou? Qual foi a mão de obra mais pesada que tu conseguiu, assim, pegar? Cara, se tu for parar pra pensar em tamanho e proporção de preço, é uma que eu vou começar a fazer agora, que o cara pediu uma faca de churrasco em aço damasco, que eu cobrei 1.980 dele. Que o aço damasco é Cara. caro pra cacete pra fazer também, entendeu? Então, aí acaba sendo bem mais caro, mas fica bonita pra cacete. Aí tu fabrica o próprio aço, ou tu já tem alguma coisa assim pronta, ou tem algum só caso específico é que tu fabrica o aço? É, depende muito, por exemplo, assim, tá? Eu agora, eu até não trabalho com damasco, porque, tipo, tu tem que ter uma prensa que é cara pra cacete, tu tem que ter um monte de ferramentas que, tipo, se eu for comprar agora, eu vou gastar, sei lá, uns 50 mil reais, entendeu? Mas tu consegue comprar o damasco pronto e fazer o restante. Essa eu tô fazendo porque o cara quer que eu faça, entendeu? Eu até tentei indicar ele pra alguém, mas ele falou: não, meu, eu quero que tu faça essa faca pra mim. Com a recomendação, no caso, alguém que já do teu trabalho, que já conhece teu trabalho, chegou um cara e disse: "Ó, isso aqui é do bom, esse cara Isso. aqui". Caramba, aí É, sim, mano. ele gosta de mim, daí ele falou: não, meu, eu quero que tu faça, tipo, eu não quero que outro cara faça. Aí eu Beleza. consigo comprar o aço pronto e deixar só no formato da faca que ele quer, né? Caramba, mas dá para tu, por exemplo, o cara disse: "Olha, eu quero que nessa faca aqui tenha tal formato, um desenho, sei lá, tu consegue fazer no aço ou só consegue fazer Sim, a sim. lâmina?" Não, a gente consegue fazer, cara, praticamente tudo que tu imaginar, assim. É bem livre para ideias. Até se tu criar, por exemplo, se tu desenhar uma lâmina ou alguma coisa assim, a gente consegue passar do papel pro aço isso, entendeu? Dependendo, se não for algo muito impossível de se fazer, a maioria dos desenhos tu consegue, tipo, lâmina curva, umas paradas muito loucas assim, dá para fazer, sabe? É bem aberto a modificações e interpretações assim dos desenhos, sabe? Mas já pegasse algum tipo 3D, o cara já fez assim: "Não, quero que você faça assim". O cara gira 360 graus, bota pra cima, pra baixo a faca, já pegou um assim. O cara com esse Sim, modelo assim. sim. Facilita Sim, mais ou já. em desenho é melhor pra passar? Cara, depende, tá? Se for algo que tem detalhes muito específicos, o modelo 3D é melhor. Mas se não, um desenho mesmo do tipo assim, aqueles que tu faz em papel plano mesmo, desenha em 2D, e aí as informações que eu preciso é só o formato, quantos centímetros vai ter de lâmina, quanto vai ter de cabo, como que eu vou fazer o cabo, com que materiais, entendeu? E aí a gente vai indo atrás. Mas geralmente um desenho bem simples, assim, tu já consegue ter uma ideia, ou ele pega e me mostra, tipo assim, sei lá, por exemplo, agora eu tava falando com um cara que ele quer uma espada do Senhor dos Anéis, tá ligado? E daí ele me manda e diz: ó, quero parecida com essa. E daí, como, tipo, tem muito material sobre ela na internet, tu consegue fazer com perfeição, entendeu? E o cabo, assim, tu tem, é só um material ou tu consegue fazer com outro tipo de material também? Tem também essa opção de usar outro tipo de madeira, por exemplo, para fazer o cabo? Sim, madeira, cara, geralmente a gente usa algumas madeiras que elas são esteticamente muito bonitas, tá? Então, por exemplo, cara, tem mil e um tipos de madeira e elas ficam com mil e um tipos de acabamentos diferentes. Então, tu consegue, cara, ser muito livre assim para criar em cima disso, sabe? E fora isso, tu tem resina. O pessoal usa até fibra de carbono, às vezes, para fazer. Então, cara, é muita possibilidade que tu tem de fazer as coisas, sabe? Eu já fiz até cabo de calça jeans com resina, que ela fica parecendo um Caramba. plástico. E fica bonito pra cacete, bicho. Cara, uma pergunta, há quanto tempo que tu trabalha com esse, fabricando essas facas, essas lâminas assim? Cara, vai fazer uns 5 anos já. Só que eu nunca. Era sempre o meu segundo trabalho, sabe? Aquele negócio que eu fazia quando eu tinha tempo. Aí agora que eu quase tive um ataque do coração, eu pensei, ah, vou trabalhar só com isso, que daí pelo menos eu tô fazendo o que eu gosto. Mas tá conseguindo, assim, exercer melhor do que quando tu tava trabalhando com call center, cara? Sim. Agora, Lógico. tipo, eu tô numa hora em que eu ainda tô criando, tipo, o meu público para eu conseguir tirar um salário bom no fim do mês, entendeu? Então, tem meses que é muito bom, tem meses que é uma merda, e isso vai. Qualquer pessoa que tenha a sua empresa ou trabalhe por fora sabe como é que funciona, né? Mas, no geral, tipo, tá muito bom, cara, tá bem legal, assim. Cara, se o pessoal quiser ver teu trampo, como é que tu faz as lâminas, daqui o pessoal pode te encontrar. Tem canal no YouTube mostrando, Instagram, como é que o pessoal pode ver? Tenho, cara, eu tenho o Instagram, que é Búfalo Cutelaria, Búfalo com dois Fs, e o canal no YouTube também. Tem um monte de facas que eu pego elas do início e vou mostrando todo o processo que eu uso para fazer elas, tá? Então é Búfalo Cara. Cutelaria, Búfalo com dois Fs. Eu lembro que eu vi no Instagram, mas eu não sabia que tinha um canal no YouTube. O pessoal do grupo do Saco Cheio mandou já uma vez das laminazinhas lá. Ei, pô, mas uma pergunta, uma coisa que eu esqueci de perguntar. Se eu quiser lá, que, por exemplo, eu sou um amigo da zoeira, eu tenho outro amigo da zoeira, se eu quiser assim, olha, desenhe um pinto pra mim aqui na faca que eu vou dar pro meu amigo, pode desenhar, cara. Dá para fazer, cara. Tu pode Cara. tanto fazer ela em forma de pinto, ou tu pode fazer um desenho gravado a laser com perfeição, assim. Tu pode botar Caramba. um pintaço 3D com várias veias e gozando sangue, se tu quiser, tá ligado? Nossa, cara. Fica Cara, eu maravilhoso, queria cara. muito ver uma dessa. Eu queria muito ver uma dessa. Dá vontade de pagar assim, só para deixar lá exposto assim, só para dizer, eu fizemos Sim. uma faca em formato de pinto. Cara, seria muito engraçado. É uma faca do caralho, né? Ia ser do caralho. Esse seria uma faca meio gozada também, né? É, exatamente. Imagina, tu sai no noticiário que te esfaquearam com a faca em formato de rola, bicho. Não dá, aí é humilhação master. Aí o repórter, é uma situação gozada, meu senhor. Nossa. E ele foi esfaqueado com uma faca em formato de rola. Nossa, cara, eu fiquei imaginando isso agora. Seria muito bizarro. Seria, acho que, o ápice assim, do Brasil. Do É crime do Brasil. o suco do Brasil, cara. É. Exato. Então, Bruno, valeu aí por estar aqui, velho, com esse mais um papo aleatório aqui do podcast. Qualquer coisa aí a gente chama de novo para estar Pô, aqui com com mais gente certeza. também de saco cheio também, velho. Vai ser muito foda. Sim, cara, a hora que tu precisar, só me avisa que eu adoro isso aqui, bicho. Ainda mais pra Beleza. falar história de filho da puta de trabalho. É Oh, maravilhoso. com certeza. Eu tô pensando até em chamar mais gente depois, assim, pra. Acho que, sei lá, chama mais uns colegas meus do trampo. A gente vai pegar uma mesa de som assim, vai ser algo mais elaborado, vai botar alguém na call também, vai ficar fazendo tipo um rodízio, sabe? A gente tá planejando sair direitinho pra fazer, vai ser foda. Aí com certeza você vai estar tá na fila pra gente ligar, velho. A gente vai ligar pra tu pra falar, vai ser muito foda. Faz uma mesa redonda do marketing, tá ligado? Só para contar a história. Exato. Bizarro. É o Maravilhoso. Roda Viva do Call Center, tá ligado? Seria muito foda. Até isso aí, Brunão. Até mais. E Fechou, velho. o link do teu Instagram, do YouTube, vai estar tudo na descrição, cara. É isso aí, valeu. E pessoal, até o Maravilhoso. próximo episódio. E aí, um abraço e vamos que vamos.